Argentina. Argentina 1910, clock at 9, descending to 2,000 feet, going 81012, fly direct to Duna intersection. Descend to 2,000 feet, over 1012, and they need to Duna intersection, Argentina 1910. Estabilizou, 9908. Azul 6908, chama torre, frequência 1 no 8.6. Não, 86, boa. Oi, Salvador 6908, na sinal de 5.5 milhas. Azul 6908, ajuste no 0 no 2, tráfego avistado. Pouso autorizado, pista no 0, vento variável 3-2. Vento, pouso autorizado, pista no 0, 6908. Azul 6908, no solo azul no Uno, livre à direita, pois segue via Alfa Quilo para o pátio 3, atento ao balizador. Alfa Quilo para o pátio 3, atento ao balizador. 6908, noite. bom dia, eu sou a 3520. Sou 3520, aciona a identificação, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 2, vou direto Duna. Direto Duna, 2000 no 0 no 2, no ajuste, sou a 3520. Approach, Argentina 1910, full established runway 10 and runway inside. Argentina 1910, complete final ILS X-ray, runway 10, and contact tower frequency 118.6. Complete the approach, and Salvador tower 118.6, Argentina 1910. Salvador Tower, good evening, Argentina 1910, full established runway 10 in the next right. Argentina 1910, good evening. Traffic inside, clear to land runway 10. Wind variable with 3 knots, Genesee 1012. Over 1012, clear to land, runway 10, Argentina 1910. 520, autorizado Electric 3, repasse estabilizado. Zona estabilizada, o ajuste continua, cara? 10, 12. 10, 12, obrigado, reportaremos. Argentina 1910, on ground at 21, make it by the right, after taxi via Alpha and Juliet to extend 1-1. Argentina 1910, Alpha Juliet, extend 1-1, thank you. Em 520, a torre informa que não chove e está seca. Muito obrigado. Zona localizadora 3520, tá? 3520, chama a torre, frequência 1186. 86, até a próxima. Salvador Torre, bom dia, Zona 3520. Zona 3520. Bom dia, ajuste no 0 no 2. Tráfego afastado, pouso autorizado, pistro no 0. Pistro variável com 3 nós. No 0 no 2, tem livre pouso no 0, Zona 3520. Tá seca a pista, né? Afirmo. Pista seca. Obrigado. Externo pro sul, tá com chuva moderada, né, setor. Sim, obrigado pela informação. É 3520, no solo 30, táxi a Alfa Juliette para o portão 02. Alfa Juliette 02, 3520. 280 para 1-0. Com o 172, aciona a identificação, desça para 2000 pés, ajuste no 092, direto zona. Direto zona, desce para... Só para ver a descida, cara, não liga? 2000 pés, 1012, o ajuste. 2012, voo no 172. 2172, autorizado, Elétrico X-Ray, repasse estabilizado. Contará estabilizado, Elétrico X-Ray, gol no 172. Argentina 1911, bom dia. Bom dia. Por request, Flylo 3820, your Alpha Echo Zulu. Argentina 1911, confirm your estimated time of departure. 0530. 0530, standby for ATC clearance. Your flight plan will be available in 1 hour. Argentina 19, 11. Go ahead, Argentina 1911. To correct, your flight plan will be available in approximately more 10 minutes. Say again, please. Your flight plan will be available in more 10 minutes. Right, correct. Salvador, muito boa noite, voo 1172, estabilizado, final 10. Voo 1172, ajuste no 012, tráfego ajustado, pouso autorizado, pista no 0, vento variável com 2-2. Foi a possibilidade de colocar o papinho número 1, por gentileza? Voo 1172. Gente. Livre pouso aí, o gol no 172? Gol no 172, afirmo. Pouso autorizado, pista 1-0. Vento variável, 0-2-2. Trato, livre pouso, gol no 172. Gol no 172, para informação, o por falhas técnicas, o controle da pista está com a infra-aérea. Iremos coordenar com a infra-aérea para diminuir o brilho. Entendi, voo 172, grato. Gol 1172 no solo 51, lembra a direita, pode seguir via Alfa Juliette para o portão 09. Direita via Alfa Juliette, portão Rolle, gol no 172. Gol 1172, correção, portão 09. Portão 09, gol no 172. Argentina 1911, ready to copy. Ready to copy, Argentina 1911. Argentina 1911, clear to Sierra Alpha Echo Zulu via Upper Zulu 44, Sierra Golf Romeo, Upper November 857, November Echo Lima, Oscar X-ray, Upper Mike 534, Lima, Oscar, Bravo, Oscar, Romeo, Upper November, 741, Papix, after direct, flight level 380. Servo 1, departure, Sierra Alpha November, Victor, Oscar, 1, 10 flight, Reading, Leda, Lima, Echo, Delta, Alpha, then flight heading, Delta, Oscar, Kilo, Lima, uniform. Takeoff from runway 10, turn right after takeoff, squawk 5513, double two departure control, 119 at decimal 8. Bye-bye. Alpha after Delta India November Echo Romeo Upper Zulu 44 Sierra Golf Romeo Upper November 857 November Echo Lima Oscar X-ray Upper Mike 534 After Lobor After Unicorn November 741 Direct to Papix flight level 380 5513 and 119 and Sunday. Argentina 1911, confirm the departure. Sample 1, then later, then doctor. All clear, please, again. Argentina 1911, clear to confirm you only the departure or all the clear? All the clear, please. Argentina 1911, clear to Sierra Alpha Echo Zulu via Upper Zulu 44, Sierra Golf Romeo, Upper November 857, Nelox, Upper Mike 534, then flight plane route, flight level 380. Sambo 1, departure, Sierra Alpha November, Vitor Oscar 1, then Leda, Lima, Echo Delta Alpha, then Doppler transition. Delta Oscar, Kilo, Lima, Uniform. Takeoff from runway 10, turn right after takeoff. Squawk 5513, Salvador Departure Control, 119.8. Nelox, Upper Mike 534, After Robor, Unicorn November 741, Happy. After departure, turn to right, runway departure 10. Departure, Sierra Alpha, November Victor Oscar 1. After Lima Delta Alpha, After Dog Delta Oscar, Kilo Lima Uniform. Argentina 1911, after Sambo, fly head, Lida, Lima, Echo, Delta, Alpha, then Doclo. Your fly level will be 380 and the squawk 5513. Argentina 1911, after departure heading Lima Delta Alpha, after Doclo, fly level 380, squawk 5513. Argentina 1911, just confirm the departure. Sambo 1. Sierra Alpha November Dito Oscar 1 after flyer heading Leda Lima Echo Delta Alpha then Buckle. Roger, sir. Departure Sierra Alpha November Victor Oscar 1 after fly heading Lima Echo Delta Alpha then Delta Oscar Kilo Lima Uniform. I'm in 2911, with that correct report ready to push back and set up. Yes, then it's 1-1. In a 1-1-1. comandador, bom dia, TAM 3520, portão 2 para cópia. TAM 3520, bom dia. Formação em curso é a Charlie. Está autorizado. Serra Bravo, Juliette Papávia, UP Azulu 17. O meu eco Charlie, pode seguir direto. Nível de voo 370. Saída Puca, transição Aracaju, decola da 10, primeira curva, esquerda.